Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá! Com este episódio inicio uma nova secção de Classicamente. Dei-lhe o nome de Expressamente porque tenciono ir arquivando nela nota rápida sobre descobertas minhas recentes, leituras que estou a fazer, memórias que me surjam e o mais que se verá ou ouvirá. A propósito de memórias, um dia destes, um pretexto, não me lembro já qual foi, trouxe-me à memória um filme de 2000. Uma comédia musical e um filme de aventuras, cujo título se traduziu para português do Brasil por E aí, meu irmão, cadê você? E em português europeu ficou Irmão, onde estás? Resumindo o enredo, em plena era da Grande Depressão estadunidense, três prisioneiros de uma cadeia do Mississippi conseguem escapar da prisão. Sem nada a perder e ainda presos por correntes, o trio embarca na aventura das suas vidas, na tentativa de conquistar a sua liberdade e regressar aos seus lares. Só que um xerife misterioso parte para tentar recapturá-los, criando problemas para os prisioneiros foragidos. Pode parecer um enredo pouco promissor, mas a verdade é que o filme foi nomeado para vários prémios, tendo vencido o Globo de Ouro para melhor ator, na categoria de comédia ou musical, atribuído a George Clooney. Dispenso aqui as razões porque gostei do filme. De facto, gostei. Mas o que mais me agradou foi a música. E não sou só eu a apreciar a banda sonora. Prova do que digo está no facto de ter sido premiada com o Grammy Álbum do Ano em 2002. Mais, está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll of Fame. Este é o som da primeira faixa. Esta música será a companhia durante o resto do episódio. One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking, and he said, boys, I'm not turning, I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountains. So come with me, we'll go and see the Big Rock Candy Mountains. In the Big Rock Candy Mountains, there's a land that's fair and bright, where the handouts grow on bushes and you sleep out every night. Entremeando com outras leituras, ando a ler a, por muitos considerada, obra-prima do escritor português Raul Brandão. Publicado pela primeira vez em 1917, Humus não é, por várias razões, um livro de leitura fácil. Não obedece aos padrões do romance tradicional a que fomos habituados por grandes escritores do século XIX, como Eça de Queiroz. Escrito sob a forma de diário, também não é um diário convencional. O índice, com 19 capítulos titulados, até parece o de um romance. Mas depois o que lemos em cada capítulo são fragmentos diários, datados ao longo de pouco mais de um ano. São monólogos interiores, onde se misturam reflexões metafísicas e ficção simbólica. O monólogo do autor-narrador, na primeira pessoa, e o de um filósofo lunático, apodado de Gabiru, alter ego do autor, a voz interior de Raul Brandão, que interpela e obriga a pensar. Ora lemos uma espécie de narração, ora tiradas poéticas, tudo com dose de pessimismo que vê. Em síntese, à medida que se avança, é cada vez maior a sensação de uma obra caótica. No axes, saws or picks. I'm a going to stay where you sleep all day, where they hung the Turk that invented work in the Big Rock Candy Mountains. I'll see you all this coming fall in the Big Rock Candy Mountains. Nas minhas leituras, sigo o princípio de pôr de lado os livros que não me seduzam, por uma razão simples. Aqui há muito para ler. O que me leva então a não desistir de Humus? Antes de mais, uma característica que valorizo na escrita: a inovação formal, a originalidade do estilo. O estilo de Raul Brandão, nesta obra pelo menos, é poderoso, numa linguagem limpa, sem artifícios. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. Depois, Humus presta-se a uma interpretação filosófica. Questiona a vida, a morte, o transcendente. Toca profundamente sentimentos primitivamente humanos, como o medo. Confronta, de um lado, a aparência, a existência sem interrogação, a existência da insignificância, do hábito, da convenção, e do outro, a vida oculta, a essência, o modo autêntico de vida. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Aos diversos momentos do diário, às diversas estações do ano, correspondem diferentes ciclos da vida e considerações diversas sobre a mesma. A monotonia do inverno, por exemplo. Ou, na primavera, a constatação da não existência de Deus e da inutilidade dos sacrifícios da vida. É Em Humus, o sonho é uma forma alternativa de conhecimento. São o espanto e o sonho quem revela essa vida oculta. O sonho tem o poder de nos libertar da dor que é a realidade. O problema da morte e da inutilidade absurda da vida nunca se afasta do diário. Há leitores para quem este é um ponto negativo. A leitura chama-me constantemente à memória os escritos existencialistas. Em particular, os conheço melhor, como A Náusea, de Sartre, ou O Estrangeiro, de Camus. Outra característica que me mantém fiel à leitura é a forma extraordinária como Raul Brandão disseca a natureza humana. É notável o retrato social traçado em Humus, a galeria de figuras grotescas, de descrições caricaturais das personagens. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? My mother came to my bed, placed a cold towel upon my head. My head is warm, my feet are cold, death is a-moving upon my soul. Oh, death, how you treating me? You close my eyes so I can't see. Well, you're hurting my body, you make me cold, you run my life right out of my soul. O grande destaque noticioso destes dias tem sido a guerra, ou a quase guerra, da Rússia contra a Ucrânia. Como é habitual, muitas previsões dos comentadores, muito anúncio de datas da invasão da Ucrânia. A desinformação transforma o conflito na famosa guerra de Raul Solnado, com mais de 60 anos. Chegar à guerra eram 7 horas da manhã. Estava a guerra ainda fechada. Uma mulherzinha a vender castanhas à porta da guerra. E eu perguntei: minha senhora, faz favor, diz-me que é a guerra de 1908. A senhora disse: não, é mais acima, aqui é a guerra de 1906. O humorista português brincava com inimigos, tiroteios, bazucas e com o Estado Novo. Então andou o capitão. Fomos ao capitão e o capitão perguntou-me se eu trazia espingarda. Eu disse, não, pensava que a ferramenta dava um cabo assim. O que eu trago é uma bala que um vizinho meu guardou como recordação da Guerra dos 100 Anos. E diz o tenente, e como é que posso ir matar só com uma bala? E eu expliquei, dispara a espingarda, depois vou lá a correr buscar a bala. Aí diz o capitão, pois, e a guerra vai parar de 2 em 2 minutos por sua causa. Diz o sargento, olha-te essa bala com uma guita, pois puxas a guita. E diz o capitão, pois parte-se a guita, perde-se a bala, perde-se a guita, tudo prejuízo, não é? Bem, fizeram uma conferência e deram-me 6 balas e mandaram-me matar. Bem, como a gente se dava muito bem com o inimigo, nós tínhamos um avião que dava para todos, não é? Eles bombardeavam às segundas, quartas e sextas. E a gente bombardeava às terças, quintas e sábados. E lá íamos viver. Eu cheguei lá, bati à porta e disse o capitão, o que é? Eu disse, eu venho cá buscar o avião. E eu disse o capitão, não levas o avião, estamos a adaptar uma torneira para andar a jacto. Eu não vi torneira nenhuma. E voltei outra vez para a minha guerra. E quando eu cheguei à minha guerra, estava o meu capitão encostado à porta da guerra. E disse-me, olha, a guerra acabou. Acabou. Acabou, olha, veio cá o fiscal, não tínhamos licença de porte de armas. Vai, quem é as metralhadoras? E foi a fiscal. O meu baú, o bloco Dinamizo, tem uma zona reservada a algumas efemérides. Alguns destaques de fevereiro. Primeiro, o dia 14 é, em Portugal e em outros países, mas não em todo o mundo, o dia dos namorados. Aproveitei o pretexto para um novo episódio classicamente, já publicado, dedicado à ópera La Traviata de Verdi. Está disponível em omeubaú.net. Named Ramblin' Bob. He used to steal, gamble, and rob. He thought he was the smartest guy around. Well, I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to stop playing cards and a shooting dice. He's in the jailhouse now. A 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi queimado vivo a mando da Santa Inquisição numa das mais movimentadas praças da cidade papal, o Campo dei Fiori, onde eram executados, pelo poder secular, os condenados pela Inquisição. Já dediquei ao tema um episódio de Classicamente. Nas notas a este episódio encontra ligação para todos os episódios do podcast. The judge done said that he refused the fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse. A 19 de fevereiro de 1997 morreu o poeta António Gedeão, ou antes morreu Rómulo de Carvalho, de que Gedeão era pseudónimo literário. Adriano Correia de Oliveira musicou o seu conhecido poema Lágrima de Preta. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de óleo. Água quase tudo e cloreto de sódio. A 19 de fevereiro de 1473 nasceu Nicolau Copérnico, astrónomo e matemático polaco, com importância para a ciência e para a própria filosofia, designadamente para a filosofia da ciência. Sorrow, I've seen trouble. Termino este episódio com uma pergunta. Haverá um modo correto de falar uma língua? Haverá um modo correto de falar português? A resposta talvez não seja tão óbvia como possa parecer. Hoje vou arriscar meter-me em domínios que não domino. Mesmo não dominando, faço porque há os linguísticos que me fazem cócegas. Nos dias que correm, todas... Bem, para não ser tão radical, quase todas as figuras públicas e até as figuras não públicas, não sei se por imitação, usam e abusam do uso de há, forma do verbo haver, com o advérbio atrás. Há um ano atrás, há uns dias atrás... Quem era militante e responsável do PSD há 4 anos atrás... Há 4 anos atrás é uma redundância. E se há redundâncias justificáveis, outras, no mínimo, não são pacíficas. Neste caso, não vejo justificação para a redundância. A forma verbal há indica um período que decorreu desde o momento em que se passou a ação até ao momento em que a frase é proferida. Indica o tempo presente, o que acontece ou existe no momento em que se está a falar e não atrás. Dizer simplesmente há 4 anos significa que no momento em que a frase é dita, hoje, existem 4 anos, completaram-se 4 anos desde que algo aconteceu. Ora, não se diz que decorreram 4 anos atrás, ou que se completaram 4 anos atrás, ou que se passaram 4 anos atrás. Há argumentos contra mim, eu sei, e vindos de gente mais qualificada do que eu nestes domínios. Primeiro argumento. A combinação de há e atrás é muito frequente. Na música, já ouvimos os Chutes, mas não faltam muitos outros exemplos. O brasileiro Raul Seixas. Numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10.000 anos atrás. É, poetas menores, estes fazedores de letras para músicos. É verdade que escritores consagrados usam essa combinação. Seja, entre outros, o exemplo de Guimarães Rosa, um dos escritores mais gramatiqueiros da literatura brasileira. No conto O Burrinho Pedrez, escreve: até há uns 2 anos atrás, eu ainda era homem para pôr algum bilhete no papel. Este uso é tão frequente que às vezes me sinto no papel daquela mãe que foi assistir ao desfile do filho soldado. Quando repara que ele marchava com o passo diferente de todos os outros, comenta: estão a ver? O meu filho é o único que está a marchar corretamente. Even asked, he's a god that knows what you need. A expressão com esquema de há 4 anos atrás é redundante, mas parece ser a mais utilizada pelos falantes. Acabará o uso por fazer a regra? Outro argumento considera que o advérbio atrás é usado como uma partícula de reforço. O sentido do verbo haver indicando o tempo passado teria enfraquecido. Atrás reforçaria esse sentido. A expressão há 4 anos atrás sublinharia, portanto, a ideia do tempo passado. Por mim, continuo a achar que na expressão há 4 anos atrás há uma repetição de ideias desnecessária. O verbo haver, quando conjugado como verbo impessoal, já indica tempo decorrido. Para indicar o passado, é desnecessária a utilização do advérbio atrás. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Neste sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical. Até ao próximo episódio de Classicamente. Um divertimento de António Gomes.